na terra de Uz, um homem cujo nome era Jó, proprietário de grandes riquezas, temente a Deus como ele só. Por muita gente era invejado, mas na humildade servia ao Senhor. Embora sendo grande milionário, porém jamais o irmão Jó pecou. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O inimigo, por ser invejoso, não pode ver um salvo prosperar. Pediu a Deus autorização para fazer o irmão Jó pecar. Deus permitiu com uma condição, de não tocar na alma de Jó. Horrivelmente ele foi provado, mas ele orava com o rosto no pó. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sua mulher apenas blasfemava e lhe pedia para renegar, e amaldiçoar ao seu Deus, aconselhava ele se matar. Ele dizia: tu és uma louca, meu Deus é bom e faz o que entender. Se eu perdi tudo o que eu tinha, ele me dá o que eu merecer. Deus deu, Deus, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Seus amigos o abandonaram e lhe diziam: tu és pecador. Com paciência os repreendia, glorificando o nome do Senhor. Intercedia pelos seus amigos e Deus ouviu a sua oração e devolveu tudo a ele em dobro. Cantemos juntos a sua canção. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor.